jeitinho que ela falava. Dá bola, pirulito, mamadela, pau. Mas o tempo foi passando e ela foi crescendo, fazendo os amiguinhos e a rua conhecendo. Tinha uma velha bicicleta que sua mãe lhe deu, que ganhou na diária da quinta, graças a Deus. Pois o dinheiro pra comprar não tinha, tava difícil. Nunca sobrava, era as contas, mais contas e fora o vício. Cigarro e cervejinha no fim de semana. Um namorado, mãe solteira, era assim, dona Ana. Não dá nada, mas se ponha no lugar de linda. Com a mente em formação, vejo o que ela via. E na rua, criança se espelhava em bandido, fumando crack e armados, vivia o que era proibido. Que o mundo ensina: roubar, fumar, beber o que vi na mão. Fazer o que o diabo gosta é que é diversão. Ficou amiga de Carol, formada no crime. Chapava o coco na cerveja e o resto imagine. Começava com beck, então pó, depois crack. Depois deste ponto não sabe o tamanho do baque. Onde inventou pra sua mãe um pau, ia dormir na Carol que o pai dela viajou. Ao invés disso foi no frevo, na casa dos moleques. Tomou toda a chapou com a Carol no beck. Eram cinco camaradas, só tinha elas duas. Cê acha que nós faz com ela toda nua? Mas ainda não quis, se recusou, não dá. Mas agora é tarde, não adianta chorar. Levou um burro na cara, fizeram o que queriam. Carol tentou ajudar e os moleques sorriam. Depois de fazer de tudo, bateram até se cansar. E linda ficou tão feia, não dava pra comparar com aquela criança que falava errado, toda desfigurada, escondida no mato. E você acha sua filha no terreno baldio e lembra da sua infância e do que ela viu. Se eu pudesse, voltaria atrás e mudaria os atos. E as besteiras que fiz, faria o contrário. Desde pequena ela viveu uma vida toda errada. Via os meus maus exemplos, minhas paradas erradas. Não dá nada, eu pensava, não tô matando ninguém. Não faça o que faço pro seu próprio bem. Mas é assim, eu aprendi que a minha vida ensina. Tudo que eu sou é espelhado pra quem ver o meu dia a dia. O que faço conta muito. Como vai ser a criança do meu lado no futuro? E que a morte de linda não seja em vão. Te faça refletir, atinge seu coração. No desejo de mudar e seja um bom exemplo em tudo que cê faz, ó, oh, Deus tá vendo. Somos exemplos para as crianças.